desabotou a minha blusa, me cubra de beijos, me chama de pura. Sou tua divindade promíscua e consagrada, na tua serpente vou ser santificada. Deite, ajeite, deleite ao meu corpo. Mas aquela coisa física, somos um verso livre e não essa rima cínica. Deite, ajeite, deleite ao meu corpo.